251, na escuta? Canal 6251, na escuta? Na escuta, prossiga. Controle 120, decimal 8. Gente, 108, obrigado. Salvador, bom dia, Oxené, 6251. 6251, contato Rádio Rádio Colônia, mantenha 360, após cruzar 2000 pesos, Eleda. Pode cruzar, que altitude, poderia confirmar? 2000. 2000, direto mesmo, Oxené, 6251. Bravo do Leco, livre sonagem pro táxi. Câmara para o táxi, do Leco. Vamos para 3171, na posição 02, tudo bem? E acionamento está pronto. 3171, nós estamos autorizados a pro táxi. Saulo, Salvador, muito bom dia. Avião K91. Sim, que chamou Saulo? Olha o K91, avião K. Prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, inglês número 5. Gente, eu acho que não vem aqui, eu vou aguardar a autorização. Aguardar. Xenos, centro Recife, 3325, alterna 251. Centro Recife, 3325, alterna Vezes a bordo? Qual 02? Autorizado o táxi via Índia, ponto espera 10, chame torre 1895, ajuste altímetro 0014. Gente, apenas confirmando, irá prosseguir para a posição 01. Autorizado ingresso no pátio principal, reporte final até do reboque. Bravo do Lego, condições de decolar da Taxway Delta? A partir da Taxway Delta? Afirmativo, claro. Gente, então está autorizado o táxi via Kilo Alpha na Taxway Delta, chame torre 11895, ajuste 1004. Via Kilo e Alpha. Amará a torre com o seu. Alfa Romeo Bravo de Lueco, se aproximando da Delta, pronto. Alfa Romeo Bravo Zulu Eco, autorizado ingresso, reporta, alinhado, pronto. Zulu Eco, copiou? Afirmativo, autorizado ingresso, reportará alinhado e pronto. Aproximar a decolagem, o Bravo Zulu Eco. Bravo Zulu Eco, autorizado a decolar, pichando 0, vento 200 graus, 05 nós. Autorizado a decolagem, Bravo Zulu Eco. São 3171, mantenha o ponto de espera, bom dia. Grata, boa noite. Posso falar o MBQ, eu estou autorizado no início do reboque, reposta para ingresso 71. Posso falar o MBQ, eu copio o solo? Confirme, Paulo, beleza? Estou autorizado o início do reboque no parte 3, reposta para ingresso 71. Sim, reportarei. Zulu Eco, decolado às 48, controle no 20 decimal 8, não vou. 208, muito obrigado, bom dia. Tá 3171 na Lima, tem 10. Lima 10. Romeo Bravo, Zulu Eco, decolou, saída Arbor. Romeo Bravo, Zulu Eco, bom dia. Estou aguardando decolagem, subi, mantém 1280, sem restrições, saída Arbor. 7, sobe 280 direto, sem restrições, o Bravo Zulu Eco. A 3171, vento 200 graus, 06 nós, autorizado a decolagem no 0. solo autoriza o avião a orientar o principal até o fim número 5? Afirmo, resposta ao término. Bem. A 3171, decolada 52, controle 120, destinal 8, voo. 08, voa. Controle de Salvador, 3171, decolada, voa agora à direita, na sua escuta. Estado radar na decolagem, se mantenha 320, posso cruzar 210, beleza. Beleza, está presente, 3171. Solo Avianca, volta 90 kg, comunicando o término de rebote. Sim, Avianca 90 kg, bom dia. Muito grato. Salvador 73171, cruzando agora 120, alguma possibilidade de voar Mótiva? Controle Salvador 73171, pode voar Mótiva? Guarde, coração. Não autorizado bot, deixando o centro Recife em 3325, altando 251. 3325, altando 251, no modinho. 3325, altando 251, e vou em bot. 251, vou no bot, obrigado. Bom, meu bravo Zulu Eco, chama o centro Recife 288, altando 35, decimal 3. 288, 353, muito obrigado, meu Deus. Controle Salvador, bom dia, Chile 6225, com a informação Eco. 65, contato radar. 7.0 milhas no Nordeste de Salvador. Prossiga, chame 225, após conde, pode designar para o Brasil, bom, senhor? Antenha Salvador, chame descida, 225. Ah, entendeu que vai voar na proa de Salvador, chamando para descida, é isso? Correto, agora de vetores. Ah, pode ser, obrigado. Descida, chamei 6225. Se mantém CD5 prefere uma vetoração para interceptação pelo setor sudoeste ou pelo setor noroeste, Salvador? Ah, seria mais conveniente noroeste, ó. Noroeste, sim. Pelo setor sudoeste, haveria possibilidade de um panorâmico pelo litoral sul de Salvador. Eu lhe agradeço, mas é... A gente está precisando de brevidade, vamos aceitar pelo noroeste. Muito obrigado. Pai de Deus. LD5, início de atuação para o final do LS, sex-ray, pistão no zero, curva à esquerda proa, corrijo, curva à direita proa 260, limites serão 20 milhas na proa. Sente direita 260, limite será 20 milhas na proa, 6265. Se mantém a 2.000 pés, o ultimento 2014, 625. Aguarde o vetor final. Sente 2.000 pés com 1014, 625. Com esse primeiro da casa. Controle o SLM 6225, eu estou totalmente de solução. Pode voar na proa do Índia Serra e completar o ILS? Matinha 6225, desceu para 1700 pés. Autorizado a aproximação visual, chame aguarde a transferência 6225. Ciência, autorizado visual, 1700 pés, aguarde a transferência 6225. Nome e visual para o campo. Sim, já para trás. É 225, visual com campo, senhor. 35, complete a aproximação visual, chame a torre agora 18, decimal 95. 95, mas é. Eu chamei a 6225. 6225, bom dia, mantenha-se em condições visuais. Continua a aproximação, porta baixada e travada, ajuste na 014. Ajuste na 014, reportando a baixada e travada, 6225. Sinal normal, baixado, checado, chané 6225. 6225, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 07 nós. Leve pouso na 10, 6225. Paraná 6225, Sol 21, direita 121, décima 1. Direita 121, décima 1, 6225. Solo, bom dia, Janeiro 6225. 6225, bom dia. Estou autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 02, pátio 1. Ok, Juliette, pátio, posição 02, confirmo. Afirmo, 02, pátio 1. Ok, no pátio 1, 02, 6225. Obrigado. 093, sem identificação, para 2010, volte no trem Salvador 1014, chegada bom. Tem uma atividade para 2010, 1014, aguardando a ponte do 1014. Aeronave 3, qual a velocidade? 279. Pode manter essa velocidade até mais próximo do que você está no localizador? Afirmativo, bom, mas aeronave 3. Tem aí. Informe iniciando a redução. Aqui nós temos uma redução do contato. Azul 4040, muito bom dia. Informação do curso FOPTROD, está autorizado com fim, nível 360. Decola pista no zero, curva direita, saída árvore Alefa, Biel peso 21. Controle Salvador opera 120, décima 8, transponda 5542. Zero, contingente está correto, pronto, pushback, treinamento. Nossa 3, bom dia, sem identificação, desça para 3 mil pés, outro metrô em Salvador, no 04, redução para 250 máximo.